gêmea a mil por hora. Sempre foi pra Bozolândia, mas o homicídio pra polícia escorre. A periferia esquecida, a mídia que é refém. Parasita abraça, fica esperando da lei. Maldade, resseca, cólera. As ruas nos olham. Maldade não, os olhos que nos seca, resseca. Mas quando tua maldade, a alma não liberta. É o menino projeto, o projeto digeta. Na balança, a maldade não pesa. E pessoa não bise sem pose. Se for ajudar pessoa, lembrança que tira foto boa. Então grite, tá dormindo, perdoa. E sona atormenta o mundo livre, deu boa. É melhor não ler a bula, então morra. Mas morrei, tá porra, cachu e a gangorra. Na city, Madu, Babalu e a Zorra. O Exu, menores e a gangorra. Passo dólar, tá na mão da doutora. O primo da bagua é a matrica voadora. Carinha tá cheirando os dólares da calona. A doga, ha, e a tradutora. Prêmio a mil por hora, sempre foi pra Gozolândia. Mas o homicídio pra polícia escolhe. Periferia esquecida, a mídia quer revém. Parasita abraça, fica esperando da lei.